Cara Falsa, tema do LP Believe You Me, que resulta da colaboração de Helado Negro e Juliana Barwick, que deram o nome de Hombre. E é sem falsidades e com boa cara que regressamos a este lado, depois de uma ausência prolongada, mas está tudo bem, estive apenas com o tempo preenchido por outros afazeres. Nomeadamente pelas leituras que vou colocando no SoundCloud, o link está na página do lado B, página cujo endereço mudou também por estes dias. Dentro de pouco tempo, o velho programa ladob.com deixará de funcionar, por isso utilizem os vossos links para pestafm.com. Para aqueles que descarregam este programa através do podcast ou do iTunes, não é preciso fazer rigorosamente nada. Tudo como dantes. Tome nota, pestafm.com é o novo endereço para se chegar ao lado B e às cassetes que nos vão preenchendo os dias. Dupla Hombre, o coletivo nova-iorquino Bing and Ruth e música nova dos Mice Parade. As primeiras três nesta emissão. Bem-vindos. Never mind what you know, it's only

foi um dos discos mais interessantes que eu vi nas últimas semanas. Trata-se de um EP, são só 5, mas muito bons os temas de Meat Mountain, dos A-Lul, quinteto de Chicago. E outra das referências deste quase finado 2012, o álbum 81, do projeto IPA, also known as Joe Corrales. R. Mullen, do Sr. IPA, em 81. De seguida, os Goldroom, na coletânea Swimming with Sharks. E ainda remisturas de temas dos Panama e dos Flight Facilities. Mais detalhes em pestafm.com. Lado B, coleção Outono e Inverno. Lado B.

Lado B. So hit the corner, and you know my blood, it bleeds the same pride. I bleed until the dime's turn into quarters, 'cause you know we gotta eat and then survive. And did you know I wait for people at the parlor, and you knew the love we made in my apartment. Oh no, wait, while I sit and stand and wonder, I get the feeling that I didn't know. Flight Facilities, e encerrar a sequência o tema Daylight, da dupla australiana Olympic Iris. Para o fecho, o regresso de Chad Valley, um tal de Hugo Manuel que não fala português, mas faz boa pop, é isso que nos interessa, e tem um novo disco, chama-se Young Hunger. My Girl, nos sons finais do lado B 316. If you wanna be my girl, tell me the truth. Lado B, um programa de Pedro Esteves.